Fabiano Tailandense Produções. Não sei porquê aqui fudei, meu coração ficou mais triste. Eu sabia que não ia te encontrar. Vendo as flores coloridas que enfeitavam nosso sonho, e razões agora eu tenho pra chorar. O nosso amor aqui nasceu, Fabiano Tailandense Produções. Não sei porquê aqui fudei, meu coração ficou mais triste. Eu sabia que não ia te encontrar. Vendo as flores coloridas que enfeitavam nosso sonho, e razões agora eu tenho.